2, 3, 4, 5. Tá bom, tá bom. Beleza, cara. Pô, estamos gravando aqui a primeira participação, né, cara, do nosso podcast que tem um total de 4 ouvintes. E é um com um cara que eu ouço vindo pro trabalho e eu fico muito triste de manhã porque ele expõe toda a tristeza dele e me infecta com essa tristeza aí. Fala aí, Brian, manda um abraço aí, cara, pra quem estiver ouvindo. Um abraço aí pro Hernani, né, que é nosso chefe. Que é o chefe da turma aí e pros outros três ouvintes aí. É isso aí, cara. Se bem que eu devo estar incluído, então são só dois ouvintes. Ah, então, é, cara, porque a gente contou uns quatro ouvintes, então acho que você... No caso, eu, Igor... Hernani e você. É isso aí, cara. Ah, não, então... Então, beleza. Algum cara que viu no relacionado sem querer. É. Aumenta essa merda, peraí, cara. Não, cara, pô, vai ficar estranho. Olha só, peraí. Eu tô num embate aqui. Ele não quer aumentar o negócio, então eu não tô ouvindo você direito, não, Brian. Não, você é surdo, porra. Por que que ele não quer? Qual que é o motivo que ele deu pra ele não aumentar o áudio? Nenhum, eu não tenho, é verdade. Vamos lá. Cara, eu vou começar aqui com uma, sei lá, com pergunta, bicho. Porque eu não sei se você já ouviu um podcast chamado Pinto Pequeno Podcast, que é um ótimo nome. Não, eu sei que ele existe, mas eu nunca ouvi, não. Você nunca ouviu? Cara, eu recomendo fortemente, bicho. Eu acho que ele... É porque o pessoal não descobriu ele ainda. Mas eu acho que quando o pessoal descobrir ele, vai ser tipo assim, um sucessor do Thiago, cara. Porque... Será? Eu acho, cara. Porque é uma doideira do caralho. Eu ouvi um hoje dele, em que ele ia contar uma puta história, e no final a história não tinha graça nenhuma. E ele falou... a história não tinha final. E aí ele falou, a história não tem final, a história é essa aí mesmo, acabou. E aí acabava o podcast. É muito bom. Beleza. E aí eu falei com ele, falei, cara, se você tem alguma pergunta, eu vou gravar hoje com o Brian, se tem alguma pergunta aqui pra eu fazer pra ele, aí ele me mandou o seguinte, ele falou aqui, ó, pergunta pra ele qual que é a visão dele, ele falou de cada um porque eu acho que ele incluiu o seu irmão, mas eu vou, como eu tô falando só contigo, vai ser isso aí mesmo. Qual a sua visão, cara, sobre Deus e pós-vida, se é que você tem alguma visão sobre isso? Visão sobre Deus, cara? É, Deus e a pós-vida, né, cara? Se você acha que a gente morre e a gente sai daqui e vai fazer alguma coisa lá em cima. É o seguinte, cara, eu acho que o mundo, da maneira que ele foi feito, é algo tão complexo que, digamos assim, quando ele estava para ser criado, se algo não estivesse dentro da ordem exata que estava, nós não estaríamos aqui, entendeu? Então, eu acho que é algo muito, muito complexo para ter sido desenvolvido por acaso. Sozinho. Então, isso, alguma coisa ordenou os fatos para que eles acontecessem dessa forma. Porém, eu creio, de novo, eu sempre como banana com aveia, cara. E eu fico arrotando essas porra e ela sobe de novo. Aí fica com um gosto ruim de vomitado, cara. Peraí, o cara em um segundo, ele tá falando de Deus, mas puta questão metafísica aqui, e do nada ele fala, porra, eu tô arrotando banana com a aveia. É porque aí a aveia sobe, eu tenho que ficar mastigando ela, entendeu? Sim, garra no dente assim, mas é. Mas enfim, creio que não tem como alguém ter alguém organizou isso. Só que a parada é o seguinte, que se Deus existe, quer dizer, Deus existe, acabei de afirmar, mas ele não se importa com a gente nem um pouco, ou ele não é um Deus de todo, não é um Deus bom. É isso que eu penso, cara. Entendeu? Porra, é aquele, você já viu Watchmen, o filme? Eu já vi, já. Aquela cena do Rorschach, né, que ele fala com o doutor lá, o negão. Isso, não, fala exatamente. Não é de... Isso mesmo. Cara, é difícil essas porra mesmo. Eu começo a acreditar em Deus, mas eu começo a acreditar, cara, porra, Deus, beleza, ele pode até existir, mas eu acho que ele abandonou a gente, cara. Isso é meio... É igual no Clube da Luta também, o Tyler Durden fala isso. Eu nunca sei se é Tyler Durden, Tyler Durden... Ah, o cara do Clube de Luta, que não existe. Isso, isso, é... É, ele vira e fala que você tem que encarar a possibilidade que Deus talvez não goste de você, é verdade. Entendeu? É porque a gente, eu acho que nesse sentido aí é mais tipo assim, ó, você não vai esperar nada de ninguém, porque ou ninguém, no duro, ninguém se importa contigo, mas o pior... É por que, cara? Eu comecei a pensar isso, foi por causa de um vídeo que eu vi, até então eu não tinha uma opinião formada sobre isso. Mas eu vi um vídeo, eu já cheguei a citar isso, que eu em uma época muito sombria da minha vida, eu tava visitando o 4chan, né? Uhum. Então eu vi um vídeo que tinha umas quatro crianças, acho que elas eram africanas. Ah, é? E eu vi... aí eles estavam amarrados a um pneu e os caras botou gasolina em um e pôs fogo, cara. Tipo, as crianças tinham uns 10 anos. É, eu ouvi tu falando, né? Eu ouvi no, isso. Eu ouvi também, cara, um negócio parecido com esse aí que tu falou... Que é um país todo fodido, cara. Eu não sei qual é o país. Que era... Não, não era Somália, não, porque eles não eram presos, todos eles. Mas tipo Haiti? Eu não sei, era um país aí ferrado. Era meio marrom, não era preto, assim. Aí, o que acontece? A mulher, cara, parindo uma criança em pé. E a criança caindo no chão toda... Devia estar morta já, cara. E aí vinha um porco e pegava a criança pela boca, bicho. Eu falei, cara, que mundo é esse, cara? Acho que eu vi esse vídeo. Já viu esse vídeo? Aí o porco sai correndo com velocidade. Tipo, cara, é algo tão absurdo de você ver acontecendo que, tipo, porra, mano, que Deus que é esse que deixa isso acontecer, entendeu? Por exemplo, na Bíblia fala que Deus nos enxerga como filhos dele, né? É. Tipo, se eu tivesse o poder de intervir, se eu visse que alguma coisa dessa fosse acontecer com o meu filho, eu iria intervir, cara, que se for do livre-arbítrio dele, entendeu? Que livre-arbítrio teve essa criança aí, que ela nem nasceu e já foi comida pelo um porco, entendeu? Não, é aquela história também, cara. Eu acho que, ó, se pondo na posição de Deus, você fez o universo, cara. Tu fez um bagulho, porra, um sistema imenso, um bagulho... Porra, um bagulho não, né? Um negócio, um sistema complexo pra cacete. Você ia se preocupar com a criança que tá, o porco tá comendo, bicho? Cara, você fez galáxia inteira, você fez um cosmos. Mais de 1.800 galáxias, né? É o que ele falou, não sei se o microfone pegou aqui, mas são mais de 1.800 galáxias, cada um com uma estrela, cada um com um sistema. E você vai se preocupar com a criança que o porco tá comendo, bicho? Ou mais, se o Joãozinho vai passar na prova do vestibular. É. Não, você acha que deu... If. Cara, tu acha que quando o Kaká fazia gol e apontava pra cima, você acha que ele via que o Kaká tava fazendo gol? Tantas questões também que são interessantes sobre esse negócio de sobre Deus, que é uma questão que é assim, Deus, ele é todo poderoso, pode fazer qualquer coisa. Então, Deus pode... ele pode criar uma pedra que ele não possa levantar. Se ele é tão foda, ele pode fazer um negócio que supera ele mesmo, né? Quem foi que falou isso aí, cara? Esse dilema aí foi o... Ah, cara, a minha propriedade intelectual, ela vai só ter um certo ponto, assim. Se você aprofundar muito, aí não tem mais nada, entendeu? É que nem eu comecei a ler um livro, bicho. Cara, o livro é mais fino, bicho. Eu não sei nem... É tipo uma caneta de lado, cara, o livro. É o Diário de um Banana. Não, não, é um livro sobre Nietzsche, cara. São os 10 ensinamentos principais do Nietzsche. Eu comecei a ler, cara. Vai fazer um mês que eu tô lendo essa porra. É ridículo, cara. É um livro. É a grossura de uma caneta, literalmente. Eu não consigo ler em um mês, cara. Eu não consigo entender, porque eu leio, eu tenho que voltar. E aí eu começo a pensar no negócio e eu me perco. Mas eu acho que... Se bem que eu acho que fazer um... Eu posso estar sendo um completo ignorante aqui, mas você fazer um livro sobre os ensinamentos de Nietzsche, sendo que, pelo que eu consegui entender, o principal ensinamento de Nietzsche é não seguir nenhum outro ensinamento, e sim buscar os seus próprios ensinamentos, agir por você mesmo. Então já tem uma contradição aí. Sei lá. É tipo assim, é tipo aquele... Eu não sei se você tá ligado, cara, num cara chamado... Acho que é Eazy-E. É um cara daquele de um grupo de rap aí, NWA, que ele falava... Tinha uma frase que ele falava assim... Don't quote me, cause I ain't say shit. Ele fala, não me corte, né? Não bote nenhuma frase minha aqui, porque eu não falei merda nenhuma. Aí os caras, anos depois, fizeram uma frase dele falando isso. Tipo, falando pra não cotar ele, que ele não falou merda nenhuma de inteligente. Ou seja, distorceram a porra toda. Mas é isso aí, cara. Então, sua visão sobre Deus já foi meio que dita aqui. Acho que isso aí a gente pode discorrer muito mais depois. Fala aí. Não, é porque a gente falou, tipo, 3 minutos do assunto, mas tão seria tão complexo, só que aí, tipo, a gente não tem mais ideia e parte pro próximo. É tipo toda vez que a gente vai gravar qualquer coisa. Antes de gravar, tem 50 mil ideias. Na hora de gravar, eu faço um negócio de 10 minutos e já tô procurando notícia na internet. Naquele mundo estranho lá da Globo. Mundo estranho não, sei lá. Cara, tem outra pergunta aqui. Que, aliás, isso aqui vai ser uma denúncia, cara. As máfias dos podcasts, né? O cartel dos podcasts aí. É uma pergunta que veio do glorioso bicho, Hernani Carreira, meu. Olha aí, meu. Falei com ele, falei, cara, eu vou gravar com o Brian, você tem alguma parada pra perguntar pra ele, ou sei lá, qualquer porra pra falar com ele. Aí ele falou o seguinte, ó, isso aqui, falando sério, agora isso aqui tá meio em off, cara, porque se você não quiser falar, a gente pode cortar. Qual que é o tamanho do seu pau? Brincadeira. Falou que a pergunta... falou, pergunta pra ele se ele andou meio tretado com o irmão dele, sem falar. E se sim, isso já foi resolvido. Ah, essa questão do... Deve ser porque eu não tô mais gravando com o Iago, né, e tal. Uhum. É porque chegou num ponto, cara, que eu e o Iago, tipo, a gente ficou tão desgostoso da vida, que, tipo... Você começa a enxergar as coisas distantes, entendeu? Você não consegue sentir que você tá próximo. Não consigo explicar direito. É como se eu estivesse aqui, mas eu não vejo tudo pequeno, entendeu? Sim, que, é um processo de virar o Dr. Manhattan, né? Isso! e não... Não? É tipo isso, mas não... não é complicado de descrever. Não, entendi, cara. Entendi. Mas, que eu fui afastando do Iago e ele foi afastando de mim. E ficou muito gay isso, né? Mas enfim. Que daí eu e ele não, já não conversava mais, mas sem motivo nenhum, entendeu? Acho que deve ser assim que funciona um casamento. Mas tipo assim, não teve nenhum ponto de briga, de plum, de eclodir, eclodir não, sei lá, de ter alguma. Algum ponto que os dois chegaram a se entrar em. Em atrito, não? Ou foi só uma coisa... Não teve, não. Ah, então, é isso aí, respondido aí. O cara queria mó polêmica, né? Aí tipo, não tem nada. Não, beleza. É porque eu queria fazer tipo João Kleber aqui, tipo, arrumar briga ao vivo, mas não rolou. Caso de família. Mas não rolou, então... Sacanagem, cara. Porra, ainda bem, né? Pelo menos assim... O Hernani é o Treta News dos podcasts agora. É o que? Fala aí. O Hernani é o Treta News dos podcasts. Tá, cara, eu tava outro dia na autoescola, e aí eu comecei a pensar, falei, pô, acho que eu vou chamar o Brian, foi aquele dia que eu falei contigo, no meio da semana. E aí eu pensei, pô, eu vou chamar o cara pra gravar, porque eu gosto do podcast dele, o cacete, mas eu tenho que ter alguma pergunta, né, cara? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a seguinte, como que você conseguiu entrevistar o Petri, cara? Cara, por incrível que pareça, as pessoas acham que o Petrão é um cara muito inacessível, né? Uhum. Mas ele é bem fácil de você ter acesso a ele e conseguir conversar com ele. Mas pra falar a verdade, o que ninguém sabe, que quando eu comecei a gravar, existiam dois podcasts que eram mais conhecidos, né, atualmente. Sim. Eu falei que eram e falei atualmente, né? Ou seja, completamente burro. Mas tá em casa. Existiam na época. Que era o Cagando e Andando e o Saco Cheio. Exato. E daí, eu e o meu irmão surgimos antes mesmo do Hernani. Eu lembro. Inclusive, foi com um vídeo no grupo, né? Isso. Inclusive, quando a gente lançou, foi um negócio muito louco. Porque eles costumam dizer que quando algo tá para ser inventado, por exemplo, o cara vai inventar um avião. Geralmente você pode observar que quando o Santos Dumont inventou o avião, aí parece que teve dois irmãos lá dos Estados Unidos que também inventaram o avião. E em outro lugar do mundo também, é como se o mundo estivesse conspirando para algo acontecer, mas tá faltando só alguém ir lá e fazer. Sim, sim. Entendeu? Aham. Uhum. É. E foi isso, cara. Então, quando eu gravei a primeira vez, o Hernani falou, porra, cara, você fez um e eu também tava planejando fazer pra lançar semana que vem, entendeu? Mas você já falava com o Hernani antes disso? Não, o Hernani, cara, ele é um cara muito, muito gente boa, cara. Sim, por incrível que pareça, tipo, ele chegou falando como se fosse mó de boa mesmo, entendeu? E daí, cara, eu acho que eu tive esse acesso tão fácil com o Petri por ser um dos pioneiros, entendeu? Tipo, não teve as fases na história, vamos dizer assim, o Petri foi idade das pedras. É. Aí depois evoluiu um pouquinho na história e eu sou como se fosse essa segunda fase, que é a fase em que tá lançando esses podcasts muito ruins aí, entendeu? Tipo... tipo, nosso, tá ligado? Isso, que é aquele o tal do podcast sem conteúdo. Sim. Entendeu? E eu e meu irmão fomos um dos primeiros a fazer isso. Tanto é que quando nós lançamos lá no grupo, tipo, todo mundo caiu matando, entendeu? Eu lembro. Tipo assim, nas primeiras, aí eu já chamava os caras pra porrada. Não tava nem aí. Eu não sei nem como é que eles não me tiraram do grupo. Eu lembro que, cara, quando você postou lá que a entrevista, né, com o Petri, eu vi que os caras... Cara, não teve... não teve não, lógico que teve elogio. Mas a maioria era o cara falando, vocês são ridículos, cara. Vocês são de verdade. Tinha um cara, que ele tinha um YouTube, no YouTube dele, o perfil dele, ele tinha um Mega Man... Nem era o Mega Man X, era o Mega Man criança, falando que eu e o Iago era beta. Toma no cu, né, cara? É o típico Spider-Morte, né, cara? O cara isso. Por trás do computador. O cara é um monstro, tá ligado? Chega na. Aquele nerdinho de 40 quilos, fraga, falando que eu sou beta, porra, mano. Não, ou é os dois extremos, ou é 40 ou é 140, né, cara? Nunca é um cara saudável, com uma vida social saudável, né, cara? Mas... É verdade, isso. É verdade. Isso, é um magrinho, um gordão. Mas enfim, cara, Mas você chegou, pode... tipo assim, pra você chegar no Petri, você chegou a falar com o Thiago? O que acontece, cara? O melhor vídeo que eu fiz pro meu canal até hoje foi um vídeo que estavam gravando eu, o Iago, o Hernani e o Thiago. Aham. Esse vídeo realmente foi um vídeo muito louco. E o que acontece? O Thiago pediu pra mim e pro meu irmão tirar ele do YouTube. Porque o Thiago, ele resolveu sumir, né, do mundo. Então, esse vídeo ele tá no privado, entendeu? Então, quem só tem acesso é quem a gente passar o link. Pedir. Então, primeiro eu fiz com o Thiago e depois eu fiz com o Petri. Aham. E, cara, eu lembro que... A pergunta aqui, eu não tô querendo, porra, falar que te sacanear aqui, porque, lógico, você é um convidado. Mas, por que foi tão sem planejamento, cara? Ah, sim. Eu até gostaria de falar sobre isso. As pessoas... O meu podcast, eu tenho um intuito, cara. Uma vez, quando eu vi o podcast do Petri, ele virando e falando que ele, falando que a faculdade era ruim, que o pessoal não tinha formação, aí me veio esse lance, eu falei assim, cara, e se alguém criasse alguma coisa sem realmente não ter nenhuma preparação? Uhum. Você não ter nem passado. Totalmente largado, entendeu? Uhum. E foi isso, cara, e essa que é a ideia do meu podcast, é fazer algo doideira. Sem preparação. Ruim, uhum. É ruim mesmo, entendeu? É algo pra ser ruim. E eu acho que até hoje as pessoas não perceberam isso. Chama decadência, cara. Tipo, como que você fica preparando alguma coisa? É pra ser bosta mesmo, entendeu? Não, é o que eu falei outro dia, cara. Eu não sei nem se eu gravei essa merda, se tá aí nos outros vídeos meus, sei lá. Cara, o começo... É porque bem ou mal, cara, lógico, você veio antes do que eu, mas você também não tá há muito tempo nesse meio, comparando os outros caras. Isso. Tipo assim, e começa pra ser ruim, bicho. Tu acha que é o que eu tava falando, você acha que o Bill Gates, ele já começou muito bom, já começou, porra, pra ser milionário, pra ser um cara fudidão? Não, ele foi, errando, tentativa e erra. E uma hora acerta, cara. O sucesso é que nem uma entrevista do Chico Anísio, cara, que ele fala que o sucesso é um acidente de percurso, né? Não é isso mesmo. E outra coisa, tem uma maneira fácil de você atingir, não é fácil, mas existe uma maneira alternativa, assim, essa que eu segui, de você conseguir fazer as coisas bem feitas, que se chama dinheiro. É. que foi o que o nosso amigo Hernani fez. Tô entregando o cara aqui. Enfim, quando o Petri também gravou com a gente, a gente não pagou ele nada. A gente deu R$0 pra ele, entendeu? E o Hernani, mafioso. Aí é que tá. Você pode perceber que o Petri tava cagando. O que eu tava fazendo ali? Ele não tava querendo. Tipo, você via que o cara não tava querendo tá gravando. Cara, o momento que eu morri de rir, bicho, acho que foi seu irmão que perguntou alguma coisa pra ele assim. Ah, e aí, Pedro, o que você acha disso? Ele, cara, eu acho que eu tô vendo aqui os gols do Corinthians ontem. Isso, tipo, o próprio Petri não tava querendo. Então, assim, O Hernani, ele, tipo assim, ele pagou, ele doou, né? Doou, pô, é isso aí, pô. Vai, o cara é meu chefe, pô, vai ficar... Isso, então o Petri fez uma entrevista pra ele, tipo, muito mais empolgado, pode perceber e tal. E que eu tô fazendo aqui? Você é um filho da puta, né? É isso. Ó, só pra deixar claro aqui, Brian, você foi pago pra estar aqui hoje? Eu... Fala que não. Não. Ah, sim. Beleza. Depois a gente arruma a jeita lá. Beleza? Tá, não, demorou. Não, beleza, então. Cara, isso que... Você falou alguma parada aí que eu esqueci o que era, mas que me levou à próxima pergunta que eu queria fazer, cara. Que é... Até quando você quer ir, cara, com podcast? Ou você... Tipo assim, você almeja alguma hora chegar em algum lugar com o que você tá fazendo? Ou você só quer gravar pela terapia mesmo? Cara, é o seguinte... Tô vários estágios já. Quando eu comecei a gravar, esses arrotos e as bananas voltando pra minha boca. Quando eu comecei a gravar, aí foi tudo muito rápido, cara. Primeiro eu entrevistei o Thiago, depois eu entrevistei o Petri. Aí eu falei assim, porra, isso vai dar certo. Aí daí, depois a vida, como sempre, ela vem e te dá um soco na boca. Logicamente. Isso, aí eu percebi que não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Mas o interessante, cara, é você continuar fazendo sem ter nenhuma pretensão de nada, entendeu? Você vai fazendo e vendo o que dá. É isso que é a minha intenção. Porque esse é o espírito do canal, né? Vai toca no, pelos cocos mesmo, foda-se. O quê? Toca, sei lá, cara, não dou conta de falar, não. Isso aqui é... Sabe o que aconteceu agora? Divergência de estado. O cara tá em Minas, eu tô no Rio, não entendo uma expressão. Mas entendi, cara. Tipo assim, é o que eu falei antes, né, cara? Tentativa e erro. Eu acho que o que aconteceu com... Não com o Thiago, né? Que a gente tava falando sempre aqui relacionando tudo ao Thiago e ao Petri. Mas com o Thiago eu acho que não foi isso, porque ele... Mesmo se ele não tivesse o podcast, tanto é que ele encerrou o podcast pelo que aconteceu com ele. Né? Que ele arranjou alguma coisa grande aí, e logicamente que o podcast ia atrapalhar ele. Essas teorias que surgem é muito boa. Tem uma teoria, inclusive eu tenho até uma foto dele no jornal. Da faculdade, né? Isso. Tô ligado. Aí primeiro eu já ouvi falar que ele tinha sido chamado pra ser repórter, não sei, um trem assim, e âncora. Uhum. Mas tem algo muito louco, cara, que eu acho que é o mais provável, que é muito insano também, que ele foi convidado pra participar do Big Brother. Cara, eu queria que fosse isso, ia ser muito bom, cara. E você já ouviu essa teoria também? Já vi os caras falando. Isso. Cara, eu vi nego falando que ele ganhou na Mega Sena e aí não quis... É que desaparecer do mapa, né? É o que eu faria, cara, se eu ganhasse também. Mas é o seguinte, a real verdade, né? Opa, deu um burro no microfone. A real verdade é que o Hernani mandou apagar ele, né? É, isso é verdade. Isso aqui é a denúncia. Eu não sei nem se... A gente tá arriscando aqui o nosso podcast falando isso aqui, né? Isso, é... Mas tem que ser dito. Inclusive eu, nesse momento, eu tô no meio do mato aqui, gravando, e porque eu tô fugindo do Hernani, né? Você botou, seu capacete, né, de papel laminado, que nem eu tô. Isso mesmo. Eu também tô com... Ele perguntou esse negócio sobre eu e meu irmão aí, porque ele tava querendo que eu desse alguma pista pra ele achar minha localização. E você saiu muito bem, você conseguiu despistar isso aí de uma forma... Isso. Só pra poder entregar depois. É golpe de mestre, bicho. Isso. Puta que pariu, cara. Caraca. Tomando tiro lá. É. Cara, é uma coisa que você aborda sempre, não sempre, mas... vamos dizer assim, não é um tema recorrente, mas a temática das coisas que você fala é aquela história de sempre ter um fundo de tristeza. Você, cara, tem medo de uma hora você sucumbir ao suicídio, bicho? Cara, que acontece? Isso acontece, esses momentos que eu sinto isso, cara, começaram recentemente. E é muito estranho, cara, eu tô de boa aqui agora e às vezes quando eu fico sozinho me dá uma sensação muito ruim, cara, é algo tipo, não tem como explicar. Uma vez eu tentei falar sobre isso lá no grupo e os caras falaram tipo assim pra mim... É verdade. Não, pratica um esporte, alimenta direito. Não, cara, adianta. É uma sensação tão, tão horrível. É uma onda, cara. Né, cara? Como se fosse uma onda passando de você, você vai fazer o quê? Isso. Você vai tentar passar ali, né? Mas... Olha, eu pratico esporte, eu me alimento direito, eu não... Mas você se sente tão solitário, cara, que você não se controla, entendeu? Então, não tem o que fazer. É só esperar pelo melhor, entendeu? É só ficar parado, deixa vir e passar. Como se fosse um ataque de asma, entendeu? É, assim. Mas você tem medo de uma hora você, puta, você não passar por isso? Você fala, porra, agora vou puxar a corda aqui, acabou. Cara, aí é que tá. É sempre bom você nunca deixar... Igual o pessoal fala, se você tiver uma arma em casa... Não deixa ela carregada, deixa ela com a arma num canto e o pente no outro, porque o ato suicida, geralmente as pessoas quando elas suicidam, relatos, né, de pessoas que tentaram se suicidar e sobreviveram, né? Puta, isso porque... aí é a pior coisa que pode ter, cara. Porque não tem como você suicidar e ser efetivo e depois relatar o que aconteceu. É, não, lógico. Não, porque, cara, tem um cara, não sei se você já viu esse cara, depois eu te mando o link aí. Tem até um documentário sobre esse cara. O cara era fã do Judas Priest, a banda. E aí tinha uma música da banda que falava sobre o suicídio. Ele falava, o cara tava cansado, e aí eu vou embora, valeu. E aí, a banda teve que ir pro tribunal, o cara, Rob Halford, que é o vocalista, teve que cantar no tribunal e tudo mais, porque o cara, o idiota que tentou se matar, ele foi dar um tiro na boca, com uma espingarda, com uma 12, não sei o que foi, e o idiota não conseguiu morrer, cara. Eu me surpreendi, como é que o cara consegue dar um tiro de 12 na cara e não morre? E aí, porque outra coisa também, cara, se matar não é algo fácil assim, né? É isso que eu tô falando, o cara deu um tiro de 12 na cara e não conseguiu morrer. E isso. Aí, isso que deve ser a pior coisa, cara. Deve ser pior do que morrer, deve ser isso aí. Porque, sabe, você não vai conseguir se matar depois dessa. Os caras vão ficar te vigiando 24 horas por dia. Você isso. Não vai ter paz pra porra nenhuma mais. E eu acho que é isso aí que tu tava falando, cara. De gente que tentou se matar e não conseguiu. É, então, igual eu tava dizendo, é algo que as pessoas geralmente quando elas... fizeram um ato, elas se arrependem, entendeu? Então, cara, ninguém quer se matar de fato, entendeu? Então, é só você não deixar as coisas preparadas, não fizer um plano, entendeu? É. Fácil de executar, que não vai acontecer. Eu acho que é mais assim... Porra, o cara, ele... ele começa a querer parar de existir, né? Não é querer morrer. Acho que ele não quer fazer o ato de se matar, ele só quer parar de... só quer fugir de alguma coisa. Mas e também, tipo, esse país não ajuda, né, cara? Lógico. Eu saí esses dias pra trás com alguns amigos meus e fui na praça da minha cidade. Ah. E, cara, tudo que eu via lá me deixou muito triste, cara. E, tipo, eu vi algumas meninas, elas tinham 14, 15 anos, e meninas muito, muito bonitas mesmo, entendeu? Tinha uma menina em particular lá que ela era muito bonita, você não tem noção. Ficou com a rola em ponto de bala. Em ponto de bala. Isso, e a menina tinha uns 15 anos, cara, e tipo, a menina tava fumando, ela tava bebendo e tava andando com a galera muito esquisita, cara. Isso me deixou muito triste, cara, porque o pessoal tem o costume de falar que eu sou machista e tal, mas, cara, eu amo muito as mulheres, entendeu? Só que o problema que eu tenho visto que atualmente as mulheres não se amam, entendeu? Tipo, isso aí. Eu tenho em vista que a figura da mulher é algo sagrado, entendeu? A mulher deve ser algo a ser protegido. E você vê pra uma menina dessa que tá no seu auge, entendeu? De feminilidade, entendeu? Tá representando ali o feminino e ela fazendo de tudo para destruir aquilo, me deixa, é como se eu visse algo puro sendo corrompido ali na minha frente. É aquela história, cara. Eu acho que essas meninas que são novas, as mulheres que são novas, que ainda não são mulheres de verdade, né? Elas estão em processo de virar mulher. Eu acho que elas têm uma dificuldade, cara, imensa de ser verdadeira com elas mesmas, de ter um mínimo de introspecção, sabe? Não só de ficar indo atrás de balada e de amiga e de não sei o quê. Ela não tem essa coisa de olhar pra dentro dela e falar o que eu gosto de verdade, o que eu sou. Isso, não tem esses pensamentos, né, cara? E outra coisa também, você olha pros caras, velho, e uns caras tão croto e sei lá, cara, aí eu fico triste pra te falar a verdade. Não, eu também, eu lembrei agora, você falou isso aí, eu fazia faculdade, tipo, até mais ou menos, até setembro, assim. Eu parei de fazer porque tava puto já na faculdade, eu larguei de mão, aí ano que vem eu começo, mas aí eu ia pra casa, eu saía de lá umas 10h30, tu vê que foda, né, cara, tu fica o dia, depois não quer que o cara pense em se matar. Eu fico desde 8 horas da manhã até umas 5 e pouca no trabalho. E eu saía e ia direto pra faculdade. Aí a faculdade, umas 10h30, eu voltava pra casa. E aí eu pensava, cara, eu ia andando. Sabe, quando você vai de ônibus assim, passava por uma escola. É, uma escola técnica, né? Que é de adolescente e tudo mais. Cara, eu via isso, eu via esse pessoal mais jovem entrando no ônibus. Cara, dava uma vontade, cara, de pular do ônibus em movimento. Abrir a janela assim, cara, pular, cara. Eu pensava, eu olhava pra fora assim e falava, porra, cara, nós estamos fodidos. E aquela história também, é um país que te obriga a ser racista, né, cara? Você, tipo assim, é o que eu falei uma vez, eu não sou racista, lógico que não. Mas quando eu tô no trem lotado, cara, é impossível você não virar um cara do Texas, tá ligado? Redneck. Outra coisa também, cara, pra mim, Todo preconceito surgiu de alguma observação que, no fundo, tem algum tipo de verdade, entendeu? O errado do preconceito é achar que tudo, por exemplo, fala assim, todo negro é bandido, é uma afirmação falsa, mas... Mas a maioria, tá, galera? E é tipo assim, mas se você for pegar exatamente isso que você falou, mas se for, colocou numa situação muito absurda, entendeu? Sim, sim. Mas seria tipo isso. Todo tipo de preconceito, ele é observado de, tipo assim, na maioria dos fatos é o que acontece. É, porque se fosse uma coisa absurda, se fosse um negócio absurdo, eu acho que ninguém ia nem olhar para o que você tá falando. O cara ia falar, ah, pô, esse cara tá falando um negócio idiota, o que ele tá falando? Isso, todo negro é... Só que a pessoa tem que usar a cabeça pra conseguir entender isso, porque, tipo, se você soltar aí essa frase que a gente... Essa conversa que a gente tá tendo em uma mesa comum de sem contexto, mesa, né? Isso, sem um contexto, os caras vão querer te comer vivo, entendeu? É lógico, mas é aquilo, cara. Por exemplo, uns 3 meses aí, eu fui assaltado. E, coincidentemente, olha só que coincidência, os dois caras que me roubaram eram negros. Aí, isso. Eu pensei, eu fui fazer o boletim de ocorrência, aquele online, e aí eu tava perguntando lá qual era, pra relatar como é que eram os caras, né, cara? Eu quase falei assim, cara, você tá de brincadeira, né, cara, que eu preciso falar isso mesmo. Você já não tem um senso. Mas... aí, né? Cara, geralmente esse pessoal negro, eles dizem que a situação que eles enfrentam atualmente, que eles são minoria, que eles não têm oportunidade na vida, que isso é fruto de um preconceito. Isso é uma maior mentira, isso é algo cultural. Existem várias pesquisas que dizem que o maior índice de divórcio é entre casais negros, né? E, ou seja, o pai não assume a criança, entendeu? Vai comprar cigarro. Vai comprar cigarro. Só. Então, seria algo mais cultural do que preconceito. E o pior ainda, você colocar isso na cabeça de uma criança, uma criança negra, de que todo problema que ela enfrentar na vida dela é fruto de preconceito, você vai estar criando um cara mimado, chorão, que não vai fazer nada pra resolver os seus próprios problemas. É, porque ele vai justificar a falha dele com o branco é ruim. Ele se torna imune a qualquer coisa que ele fizer, entendeu? Igual lá nos Estados Unidos, agora estão começando a surgir movimentos daqueles Black Lives Matter. Tipo, junta grupos negros e sem motivo nenhum sai espancando pessoas brancas na rua. Tacando pedra na polícia. Isso. Aí, quando a polícia aprende a falar porque os caras são preconceituosos. Não é preconceituoso, você tá tacando pedra nele, como é que você não quer ser preso? É igual aquela famosa frase daquele policial que vira e fala assim, que quando ele foi questionado, né, pra ele ter atirado em bandidos negros, ele vira e fala, você quer que eu faça o quê, pô? Pinto bandido de branco. Eu vi. É, cara. Ué. É igual até uma entrevista minha no meu canal que eu fiz com um amigo meu que era negro e... Que ele era, não. Ele ainda é, né? E o cara é Michael Jackson. Au! Isso mesmo. Caiu? Não, eu tô aqui. Porra, que susto, cara. Aí, fala aí. Não, eu encerrei mesmo meu argumento por aí mesmo. Não, mas você falou que tinha uma entrevista, você tava falando que ia ter uma entrevista com um amigo seu negro. É, acabou. Ah, tá. Aí eu desanimei, entendeu? Cara, desistiu de falar, foda-se, tá bom, é isso aí. Porque, cara... tem 40 minutos já. A gente vai fazer o quê? Uma hora, mais ou menos? Você tá tranquilo? Não, deixa acontecer naturalmente, cara. Caraca, a música aí do... Roça Negra não. Quem é que canta isso aí? Eu não sei. É o que eu te falei, cara. Se você forçar um pouquinho da minha cultura, você vai descobrir que ela não existe. O seu primo tá aí do seu lado também, mano? Eu, cara, tô aqui. Cara, tira essa camisa que tá um calor do cacete aqui, velho. Cara, eu tô hospedando esse mendigo aqui. Ele tá na minha casa. É porque eu ouvi, ó, parece que você participou foi em dois, não foi? Não, eu participei em quatro, eu tô em 50% deles. Isso, é porque agora a voz de vocês é muito parecida, eu não sei. Verdade, verdade. Você tá conversando com um esse tempo todo, ou você tá conversando com os dois? Não, tipo, ele tá aqui parado aqui como produção. É porque, cara, é o seguinte, ele tá numa fase aqui de adolescência, sabe? Não adolescente, tipo, molequinho assim ainda, mas uhum. Que a voz já tá grossa, né? E a minha voz é uma voz meio fina pro adulto. Então é por isso que parece tanto, cara. Não tem uma voz imponente nem nada. E agora eu forcei. Você viu que no imponente eu forcei agora pra aparecer, né? Isso. Imponente. Beleza, mas, cara. Fala aí. Pode falar. Não, porque eu ia fazer outra pergunta aqui que não tem muito a ver com o que a gente tava falando. Agora eu posso Bora falar lá. Uma pode fazer a pergunta. Olha, vai fazer a pergunta... Aqui, vamos abrir um espaço aqui pra cota de jovem no programa. Vai, fala aí. A minha pergunta é a seguinte. O senhor joga FIFA? Eu? É. Não, não jogo. Ah, esquece. Pergunta bosta. Acabou. Sua participação especial acabou, melhor que eu. É, caralho. Cara, outra coisa. Cala a boca! Fala. Eu nunca fui um cara, desde os meus 6 anos de idade, que é o que predomina, né, entre os meninos das escolas, né, pelo menos na minha época, sempre foi futebol, né, todos os meninos gostavam de jogar futebol, e eu simplesmente não tenho talento nenhum pra nenhuma função do futebol, entendeu? Mas você gosta de ver, além, tipo assim, de acompanhar algum time ou não? Não, isso aí é que tá, por eu não conseguir ter a coordenação motora de andar 3 metros com uma bola nos pés, eu me tornei muito desinteressado, cara. Eu acho que é tipo eu com basquete, cara. O pessoal fala, tá, NBA é foda, não sei o quê. Cara, eu fui jogar basquete no colégio, das vezes que eu fui jogar, eu era um horrível, cara. E é por isso que eu também não me interessei o mínimo por futebol americano, por NBA, por porra nenhuma. Só futebol mesmo. É engraçado, cara, que então, quando os meninos iam jogar futebol, eu tô falando isso, eu tinha 6 anos de idade. Uhum. É, algumas coisas ficam marcadas, né, na nossa cabeça. Quando você não lembra o que você comeu ontem, mas você lembra de certos fatos que... 10 anos atrás. Isso. E, enfim, e eu lembro muito bem disso, que as crianças estavam brincando, né, no colégio, e eu tava sentado, cara, assim, com a cabeça entre os joelhos no chão. E a minha professora do chegou pra mim e perguntou, por que você não vai brincar? Eu tava sentado num lugar onde que o pessoal ficava de castigo, sabe? Quando não podia... Uhum. E eu fui pra lá, por motivo nenhum, e me sentei lá. E ela me perguntou, por que você não vem brincar? E eu falei, não, eu prefiro ficar aqui. Então, Começou a chorar assim, sozinho, no canto. Não comecei a chorar, né? Mas fiquei lá observando, cara, e... quando você fica sozinho, se observando, você costuma trabalhar mais os seus pensamentos, entendeu? E faz com que você desenvolva mais um como se você tivesse um modo de pensar, fosse desenvolvendo aos poucos um modo de pensar diferente dos demais, entendeu? Uhum. E isso te dá meio que uma quebra da normalidade. E não tô querendo pagar aqui de diferentão, vou falar que isso é uma coisa boa. Porque se eu quisesse, cara, se Deus descesse aqui agora e falasse assim, Brian, você tem 2 vidas aqui, essa sua que você pode continuar, ou uma outra que você vai pra balada, você sai com tem um grupo de amigos, vocês saem, vocês bebem, entendeu? E você mais não tem esse tipo de pensamento que você tem, entendeu? Você é um gado mesmo, entendeu? Sim. Você quer trocar? Eu trocaria sim. Porque você viver, cara, com essa tristeza... É mó horrível, cara. É tipo, tipo um negócio que eu acho que não sei quem foi que falou, acho que foi o Nietzsche mesmo, porque eu só li esse merda. Ele falando que a doença, né, a nossa doença, que é como se fosse a tristeza, que seria a doença que ele fala, começa quando a gente tem noção que o nosso corpo tá aqui. Porque enquanto você não tem noção... De onde a gente tá, de onde você tá, você vai vivendo tipo um cachorro, né? Você vai só indo do ponto A até o ponto B. E aí depois do ponto B, o ponto C e voltando pro A. Que é balada, trabalho, cervejinha, Game of Thrones. Isso. Aí, sabe, você não. Você tá tranquilo quanto a isso? Porque você não tá constatando, né? Onde você tá, o quão medíocre você é, né, cara? E aí. E você acha que você começou a desenvolver isso desde pequeno? Você nasce assim, é que tá. É, até acredito muito que geralmente o pessoal vira e fala que um cara, ele nasce gay. Já deve ter ouvido isso, né? Que ele não se torna... Eu acredito que essa teoria é válida, porque, no caso, eu nasci triste, entendeu? É como se fosse uma... Sei lá o que ia falar. Não achei nenhuma analogia, então... Nada vai te tirar disso, entendeu? Uma vez que você percebe, não tem como desperceber, entendeu? Então, cara, Mas você acha que... Você se lembra mais ou menos quando que foi o ponto... Né, o dia D que aconteceu isso aí? Ou foi só uma coisa que aos poucos foi acontecendo? Cara, a minha vida escolar inteira foi isso aí, cara. Eu sempre tirei notas muito boas nos colégios. Eu tipo, era aquele aluno que passava no terceiro bimestre. Entendeu? Mas, em contrapartida, é o clássico arquétipo do nerd mesmo, entendeu? Em contrapartida, todas as mulheres me rejeitavam fortemente, entendeu? Pra você ter ideia, eu fui beijar na boca a primeira vez com 18 anos. Caralho! E eu apanhei muito na escola, entendeu? Uhum. E você tem rejeição ali... Pessoal te falando que você é merda, de todos os locais, só até professor falando que você é merda, entendeu? Então é algo que sempre esteve ali com você, então não tem como eu falar quando foi que aconteceu, Mas você acha que se o pessoal te tratasse bem, que se você pegasse mulher e o caralho, você teria o pensamento que você tem hoje ou não? Você acha que não... Cara, eu acho que que se eles tivessem me dado uma chance, eu não, talvez não seria, entendeu? É, eu teria o gene guardado ali, mas ele não se desenvolveria. É como entendeu? Se fosse uma, um vírus, né? Que precisa de alguma coisa para ser manifestado, né, cara? Isso, isso mesmo. É, uma coisa muito preocupante, cara, que até nós estamos ajudando, né, a espalhar isso, mas que é errado, é essa, igual eu vi você mesmo falando, é essa glamorização da tristeza, cara. Isso é completamente errado, cara, porque essa... Esse sentimento que eu carrego comigo aqui não é algo bonito e não tem nada de bom nisso. É algo totalmente ruim e não é um modelo que deve ser seguido, entendeu? Então você tem que saber diferenciar quando você está numa fase ruim e quando você se sente ruim em todos os momentos, mesmo quando você deveria se sentir legal, entendeu? Eu acho que, cara... É que nem eu tava pensando nisso, tava tentando chegar até o ponto que eu comecei a ter o pensamento meio assim. Eu acho que foi, cara, pra mim, foi a partir do momento que eu entrei numa escola técnica, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos. Que eu sou essa técnico. Fase horrível. Eu sou técnico em mecânica. E aí eu comecei a fazer a escola técnica. Porra, ninguém quer ser técnico em mecânica, ninguém quer ser técnico em nada com 15 anos. O cara quer fazer uma. Não, uma prof... O cara quer ver Naruto. Cara! O cara quer bater punheta. Punheta e videogame. Mas aí, cara, eu comecei a pensar, bicho. Falei, porra, a vida é isso aqui, cara. Eu vou morrer fazendo isso aqui. É aí que começou, né? A merda a entrar. Isso. Na... É esse ponto que você começa a perceber e você fica realmente triste. Porra, você, cara, percebe que não vai acontecer mais nada. Que não tem nada de fantástico que a vida te reserva, tá ligado? Você isso, não vai. Isso. Talvez você ganhe na Mega Sena, mas só isso, querido. Esse é um tema muito também abordado no Clube da Luta. É, ele vira e fala que você cresce com a mídia toda virando falando que um dia você vai ser um superstar, entendeu? Mas eles mentiram pra você, nada vai acontecer. É, mas, bom, cara, o papel deles é esse, cara. Porque se não tiver isso, se a mídia falar a verdade... É, a grande parte da população vai começar a querer parar de trabalhar, não vai ter motivação pra nada. É, outra coisa também, cara, igual esses comunistas, esses pessoal, não só esse negócio de esquerda e direita, tá bem, mas eu tenho um ódio mais profundo pela esquerda e pela direita, porque geralmente eles são caras que acham que o mundo vai ser um sonho fofinho. Não, ele acha que olha só, o ego do cara tá tão grande que ele acha que o mundo vai ser resolvido com a ideia dele. Que a ideia dele é tão foda que vai... Cara, na natureza existe um passarinho. E esse passarinho, a única coisa que o passarinho faz na vida é voar, cagar, ser feliz e comer o matinho ali e transar. Tá. Agora, existe um ser, um gato, por exemplo, ele foi todo arquitetado, a biologia do corpo dele, toda construída para matar esse pássaro, da maneira mais cruel possível. E, por exemplo, quando você observar um gato, às vezes eles até brincam com a presa deles antes de matar, entendeu? E essa é a natureza, não é algo bonito, entendeu? É algo ruim em que ela elimina os fracos. E, por exemplo, exato, os herbívoros, eles costumam ter os olhos nas laterais, para eles poderem conseguirem observar se um predador está vindo pelos lados ou por trás, entendeu? E você pode observar que os carnívoros, eles têm os olhos na frente, porque eles, para eles poderem pegar a caça. Então, porque a caça vai estar sempre na frente dele, não vai estar do lado dele, vai correr atrás da caça. Isso, então a natureza não é algo bonito. Então o mundo é igual o Luiz Felipe Pan. Pondé. Ele vira e fala, o mundo é intratável, então vem com esse seu discurso de que todo mundo vai se respeitar, que todo mundo é bonzinho e que todo mundo vai ser igual. Não, cara, isso aqui, essa realidade que a gente tem, é o melhor que a gente consegue fazer, entendeu? Então, cara, vai ficar reclamando do capitalismo. O capitalismo, ele te obriga a trabalhar como um escravo? Obriga. Mas é o melhor que tem, entendeu? É, cara, tu prefere o quê? Tu prefere, pelo menos, olha só, o que a gente tá fazendo aqui agora, a gente tá falando aqui, beleza, pode ser até que, porra, sei lá, o... Eu não sei quem é cada um do Skype, mas o Zuckerberg tá ouvindo o que a gente tá falando aqui. O Bill Gates, que é burro, que eu já falei que ele é burro, ele tá vendo a gente aqui, pode até ser. Só que, se a gente estivesse na China, por exemplo, cara, Isso aqui seria impossível. Na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte tem nem, porra, tem nem computador aqui pra gente tá falando, né? Então, né, cara? Então, tipo assim, a parte da minha tristeza é perceber que isso é realmente o melhor que tem e que não vai melhorar e é uma bosta, e as outras alternativas são piores, entendeu? É. Não, é que nem eu lembrei agora do negócio que eu falei pra você da escola técnica. É que nem, você conhece aquele Louis C.K.? Não. É um comediante americano, um careca meio ruivo. O Bill Burr conhece, né, cara? Aham, conheço. Então, ele é como se fosse, assim, um Bill Burr, só que mais mainstream, né? O Bill Burr, ele fala mais do sistema do suicídio. Enfim, ele falou uma vez que ele fez um show numa escola técnica nos Estados Unidos, que lá escola técnica é um negócio gigante, né? E aí ele tá falando pra eles que a escola técnica é o pior lugar pra fazer show de comédia. Porque é lá que os sonhos deles são destruídos, tá ligado? Que você, quando você é criança, o cara fala assim, ó, você pode ser o que você quiser, você pode... É, a sua mãe fala que você é especial, né? É, não, na própria escola os caras falam, não, você pode ser o que você tem que fazer o que você gosta. E aí você vai ser o que você quiser, tem uma infinidade de coisas pra você fazer. E aí você chega na escola técnica, o cara, olha só, você pode ser 8 coisas. Escolhe aqui 8 coisas pra você ser. E aí que o sonho é destruído, e aí o cara começa a ficar que nem eu quando estava na escola, né, cara? E aí acabou a escola, eu continuei a mesma coisa, fui trabalhar direto, e aí é foda isso. Cara, você acha, eu lembrei agora do negócio que eu ia perguntar. Cara, você acha que essa sua característica, né, que eu te perguntei antes, você ser um cara que pensa, que tem um pensamento meio ruim, e tenta lidar com isso aí da forma que você acha melhor. Se você pudesse nascer no bem bom, nascer numa família, porra, com dinheiro pra caramba, dono de terra, dono de cabeça de gado, que nem o Hernani, você gostaria de nascer no bem bom, ou você acha que pra sua formação como ser humano até agora, foi importante você ser um cara meio fudido? Então, cara, aí é que tá... Qual que é o sentido de eu passar por esse tanto de coisa e pra eu tecnicamente me tornar, se eu conseguir passar por essas dificuldades, que a vida me pode me tornar algo completo, sendo que existe a possibilidade, entendeu? De eu nascer e não precisar de passar por todas essas coisas e morrer feliz, entendeu? É isso que é algo que eu não consigo entender na vida direito. Por exemplo, por que Deus criaria um mundo com essa possibilidade de tristeza e dor enorme, gigantesca? Por que ele permite que isso aconteça? Entendeu? Os seus filhos, para eles passarem por essa loucura e conseguir se elevar? Entendeu? Por que criar algo de baixo para passar por tanto dor e sofrimento para criar em cima? Por que não já cria em cima, no nível maior? Entendeu? Mas tinha a possibilidade de você ter nascido numa família, porra, com dinheiro pra cacete, que a vida, desde pequeno, teve tudo na mão ali, teve... Igual o Petri, né? Não, mas o Petri, ele tem isso tudo, mas tem uma coisa que ele não vai conseguir ter. O quê? Pai. Mas, cara... e daí, entendeu? Não, mas aí que tá, aí que a gente pensa, né, cara? Ele, mesmo tendo uma situação legal de dinheiro e tal, ele foi um cara que cresceu com a cabeça toda fodida, né, cara? Cara, é o seguinte, nesse ano, eu trabalhei, né, um certo dia quando eu comecei a morar sozinho com o Iago, e cheguei em casa do trabalho completamente cansado. Trabalhando com o quê, cara? Eu trabalho de vendedor. Ah, sim. E cheguei em casa muito cansado, fui na academia e tudo que eu queria era dormir, cara, porque eu tava morando sozinho e tava por minha conta, entendeu? Primeira vez na vida estava por minha conta. E eu tinha que fazer janta pra eu poder almoçar no outro dia, tá entendendo? Sim, E eu tava tão esgotado que eu só queria dormir. E eu tive que... E eu percebi que eu tinha deixado o frango, a porra do frango, no congelador. E aquilo pra descongelar uma hora, entendeu? Então, eu tive que esperar descongelar e eu ia... E quando eu acabei de fazer comida, eu ia, ter umas 4 horas só de sono. Cara... Uma tristeza. Horrível, né? gigantesca. Então, beleza, o Petri não tem pai, mas ele nunca teve que passar por essa porra, tá entendendo? Sim. Então, eu prefiro ser um mimadinho igual ele é, entendeu? E achar que eu conheço uma coisa ruim do que realmente conhecer, tá me entendendo? Cara, tu sabe que a entrevista 2 com o Petri não virá nunca mais, né, cara? Depois de... Brian muito puto com o Petri. É, isso aí. Cara, mas é... Mas o... é que um colega meu tava falando, cara, é... Se é pra... É lógico, o que você tá falando aí, basicamente, é, se é pra ser fudido, pelo menos que nessa parte aí de ter uma grana, né, seja um fudido com grana, pelo menos, né, cara? Mas é o seguinte, cara, o Petri, ele é um cara muito enigmático, porque aquilo que ele apresenta no podcast é um personagem, tá me entendendo? Ele, naquele podcast, ele se diz ser completo ignorante, que ele não tem cultura... Mas isso é uma informação totalmente errada. O cara teve uma boa criação e ele teve sim uma boa formação. Tanto é que vocês perguntam assim, por que, que o meu podcast e o seu podcast, eu já tô falando mal do seu podcast, não são podcasts bons igual ao do Petri? Porque eu acho que a gente... Eu, pelo menos, acho que é porque eu não tenho cultura. Por isso! E é porque eu não tenho uma cabeça que consegue ligar um ponto no outro tão fácil quanto ele. Exato. Porque nós somos completos ignorantes, realmente, sim, sim. De fato, entendeu? Então, não tem como você fazer, você tirar cartas da... O cara já teve uma criação muito boa, então... Você pode observar que ele, apesar dele falar que não, e falar que isso não faz diferença, mas faz diferença, sim. O cara já teve um monte de namorada. Eu sei, mas você acha que assim... É porque se você for pegar um podcast dele de, sei lá, 2013, 2014... Lógico, agora ele parece que desenvolveu muito mais. Mas você acha que ele ter essa facilidade que ele tem pra falar e se comunicar... não foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, tipo, ele começou uma merda lá em 2012 ou 13, né? E agora ele tá bom assim porque ele foi se fudendo durante esses 6 anos aí. Você não acha que é isso? Não, lógico, toda repetição leva ao aprimoramento, né? Isso aí... Mas além disso, ele também... Agora que eu pensei, ele também tem o curso de jornalismo, né, cara? Que ele fala tão mal, mas... Mano, o cara virou pra mãe dele, tipo, e falou assim... Mãe, eu quero ir pro Rio fudendo de janeiro fazer um curso de teatro lá. E eu vou levar minha fudendo namorada pra lá. E vou alugar um apartamento lá. Aí, entendeu? Se eu falasse com meu pai e minha mãe, cara... Porra, meu pai, no dia seguinte, ele já tá me matriculando no Senai pra... Meu amigo, se eu gastar 100 reais agora, eu fico passando fome a semana que vem, tá me entendendo? Entendo. Não, assim, é porque eu não tô numa situação, lógico, nem perto da sua, né? Porque você, pelo que tu fala no teu podcast, é o cara que vende almoço pra comprar janta de vez em quando. Só que, em relação ao trabalho, cara, porque... Lógico, eu não sou... Você tá com quantos anos? Eu 21. Eu tô com 20. Eu moro com meus pais e tal, mas... É aquela história, né, cara? Eu acho que se eu parar de trabalhar, eu não vou ter dinheiro pra faculdade. Se eu não tiver dinheiro pra faculdade, eu vou ficar parado na vida, né? Sabe o que é pior, cara? A minha família, ela tem uma família boa, bem de vida, tá me entendendo? E o que acontece foi o descaso mesmo com a minha pessoa... por exemplo, a minha mãe tem uma casa, que foi a casa que meu pai construiu só pra ela lá. Uma casa muito boa. E o meu pai decidiu casar novamente com a esposa dele lá, lógico, né? Foi casar com a esposa. E mora num apartamento, num prédio grande, bonito. Só deles, entendeu? E eu tô morando na casa que meu avô construiu. Tá entendendo? E tipo assim, os caras falam assim, ele já é grandinho, é ele que se vira. O meu maior problema, que às vezes se eu fosse um cara que tivesse sido criado dessa mesma maneira desde criança, talvez hoje eu não teria esses pensamentos, essa sensação tão ruim, porque eu já teria me acostumado a isso, entendeu? O problema é você criar um cara pra ser um franguinho a vida inteira. Aí é foda, aí também. Enquanto, E quando já passou da época do cara, tipo, virar homem, você fala assim, ele é um frango, ele é um menino, não um homem. E do nada você vira e fala assim, você tem que agir como um homem. Mas do nada, sem criar aquela base pra ele ser, entendeu? Aí tu fode o cara, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que é até pior quando você... Quando você cria de uma forma cheio de cuidado, cheio de merdinha, que o cara não... Porque você, bem ou mal, cara, tu sabe muito bem como é que funciona o mundo, né? Como é que gira isso aqui tudo. Sim. Você... Tu tá sozinho, mas você tá conseguindo sozinho fazer viver e fazer aí a sua atividade de academia, porra toda. Fala aí. Pode falar. Eu acredito que se você um dia passar por essa situação em que você vai ter que fazer isso, você vai descobrir que você dá conta de fazer. Aham. Entendeu? Quando você não tem escolha, você vai faz. Embora. Entendeu? Você faz. É igual quando a pessoa passa numa situação de vida ou morte e ela faz uma coisa louca que depois você pergunta pra pessoa e fala assim, eu não sei como que eu fiz. Isso. Você faz, cara. Se você não fizer... morrer, entendeu? É o nosso instinto, né, cara? Isso, mas tem uma, eu gostaria de voltar, igual eu tava te falando, eu tenho uma grande admiração pelo Petri, cara, porque é o seguinte, se aquele cara ele não admite isso, mas se aquele cara, aquela persona for realmente uma criação dele, é um genial, cara. Isso que eu ia falar, o cara é um genial. É que nem o pessoal que falava, cara, que o Rika Games falava que era um ator. Tá ligado o que eu tô falando, né? Aí é que tá, o Rika Games, você consegue perceber que ele é maluco e é doente da cabeça. Até tem algumas teorias. O Petri teorias. Não, cara. O Petri, ele tem... É porque isso aí, cara, eu acho que ele começou a ficar um cara mais... Ultimamente, a ficar um cara mais... Que fala melhor, que tá mais polido, que tem a cabeça mais... A cabeça ali, mas que tem um caminho ali do que ele vai falar depois que ele começou a... De um ano pra cá, mais ou menos. Pode ver. Eu acho. Hã? Eu acho que o Petri, ele teve essa sacada. Ele começou algo meio que por acaso e ele teve essa sacada. E insistiu, entendeu? E deu isso aí, cara. Até no grupo, esse tempo atrás, tinha uns caras lá da região dele que apareceu explanando ele, falando que postando um tanto de foto dele com um tanto de guri em festa. E tipo... É mesmo, cara? Teve. Tem foto dele, cara, que ele tá de cueca, assim, no... Ah, não, mas aquela de sunga? E eu sei que aquilo foi uma propaganda, um cara da amigo dele, da academia, mas esse tipo de coisa não acontece com um cara igual eu, igual você, tá me entendendo? É verdade. Não, mas, cara, pelo menos eu... Tu vê ele naquela foto, porra, um puta cara descolado, caralho. Mas você vê no olho dele, cara, você vê na feição dele ali, que tristeza. Ele tá extremamente confortável, cara, naquela posição. É, isso. Se fosse um cara realmente descolado, ele ia tá pá, fazendo pose. E é isso aí, olhando pra mulher. Mas sabe por quê? Porque ele é um cara muito inteligente, tá entendendo? É. Eu também acho, cara. Ele fala muito que é burro, mas eu acho que é meio que me segurando. Tipo assim, se eu falar que eu sou inteligente, vou começar a me cobrar muito, tá ligado? Se um dia você tiver a oportunidade de conversar com ele, você vai perceber isso que eu tô querendo te dizer. Uhum. E geralmente, você pode perceber que às vezes o cara que encontrou com ele na rua, por aí, você perguntar, os caras vão descrever assim, não, ele é um cara simples, um cara normal, igual eu e você. Tá entendendo? Eu tentei falar com ele no começo do mês, porque o... Não sei se você ficou sabendo que aquele Michael Kuster, que tá lá no grupo também, ele fez um show ontem aqui, né? Uhum. 25. Ah, eu frago isso. E você queria abrir, né? Você ficou sabendo? Então, eu cheguei a falar até com o próprio Marco, com o Marco, né? Só que eu não sabia se eu ia poder, porque eu... Tipo, tem uma porrada de coisa escrita. Eu queria realmente começar a fazer essas coisas assim. Só que eu tava achando, tinha a possibilidade do Petri abrir pra ele. Uhum. E, porra, se o Petri abrir pra ele, lógico, eu não ia... Nem querer me. Eu ia querer ver o cara, né? Não ia querer. Isso. Pegar. Disputar com ele tempo ali. Aham. Uhum. Aí eu mandei a mensagem pro Petri, cara. Pelo Instagram. Ele só visualizou e não. Não falou responde. Nada até hoje, cara. Mas isso é normal, cara. Isso é, aí é. Uma porrada de mensagem que ele recebe também, né? Isso. Quando você. Quando. O cara. tipo, recebe isso todo dia, tá entendendo? Então, é igual, quem me abriu muita cabeça pra isso foi até o Thiago, cara. Que, tipo, isso é normal, você tem que saber que você é pequeno. Sim, mas sim. Mas uma coisa engraçada sobre o My Conquista, uma vez eu fiz uma piada lá no grupo, que tinha um vídeo do menino chorando, porque ele falou que ele ia ganhar um irmãozinho. Ah. Você lembra disso? Não lembro. Ah, que ele ia ganhar um irmãozinho, lembro. Aí eu falei que estava destruindo a masculinidade, incentivando o homem a chorar. Sério? Eu vi que claramente estava de sacanagem, cara, quando você postou, né, velho? E o cara, tipo, realmente acreditou, fraga. Levou pro coração. Sei lá também porque eu conheci isso. Mas uma coisa estranha, cara, que ele começou imitando os textos do Petri, né, velho? É. Não, porque a forma como ele fala, até lógico, ele tem a voz mais grossa, mas a forma como ele fala, cara, é a forma que o Petri falava um tempo atrás. É, não, se você pegar os primeiros vídeos dele, ele copiava, realmente. É, aquele do IAE que texto. O Petri fazia. É, ele realmente copiava. Então, porque sei eu lá, sou um cara, cara muito triste, né? Isso. É, mas eu acho que é normal isso aí, cara. Todo mundo, tipo, tu gosta tanto de um cara que você... O pessoal ficou falando no grupo lá outro dia, que eu postei um negócio que eu gravei. O pessoal ficou falando, perguntando se eu me inspirava no Ronald Rios. Uhum. Só que, cara, eu não tinha percebido que eu falava. Porque minha voz, quando era gravada, era parecida com a dele. E eu não acho que é parecida. É igual também eu falei num podcast que eu gravei, 10 mil anos de história na humanidade, né? Você quer ver que eu faça algo que ninguém nunca vê? Você tá de sacanagem comigo. É o que tu falou, né? Se você for regredindo, tu vai começar... É que nem o Chacrinha falava, que nada se cria, né? Tudo se copia. Isso, cara. É o que você falou. Você copia, mas aí põe um dedinho seu ali, entendeu? É. Aí o que estourar é o entre aspas, o original. Mas é uma coisa engraçada, cara, eu tô achando muito estranho você ter me chamado e ter mostrado interesse pra gravar comigo. Porque se você observar, cara, quando eu posto alguma coisa no grupo, a tendência é o pessoal me ignorar completamente, o pessoal de lá me odeia. Não, eu chamei porque eu gosto do teu podcast, porra, porque se fosse pra gravar, pra ter uma puta revolução no meu podcast, eu ia falar, Hernani... Eu ia dar um dinheiro pro Hernani aí pra gente gravar. Você comprar o Hernani, você tem que oferecer uma baranga pra ele. Não. Bebida funciona. Bebida. Cara, aquele vídeo, puta merda, bicho. Do encontro com o ouvinte, cara. É muito bom. Na moral, cara, não sei se você tá ligado numa parte que o cara fala assim, que ele pergunta como é que ele sai de lado. Que ele fala... Ele fala assim, pô... Como é que eu vou sair daqui, bicho? Como é que eu vou voltar pra minha cidade? Aí o cara falou assim, você pega a BR, ele... Começou a rir, cara. O cara tá muito doido, bicho. Mas eu ri de tudo, mano. Cara, eu realmente não sei como que existe uma pessoa igual o Hernani no planeta, cara. Você já chegou a conversar com ele pessoalmente, já? Já, várias... Não, pessoalmente se diz o quê? Pelo... Igual a gente tá fazendo aqui. Aqui não, no Skype não. Cara, o cara é como se fosse, assim, um retrato da inocência e em pessoa, entendeu? Tipo, o cara... Cara, é caipira, né, bicho? Você vê que o cara, na hora nenhuma, ele tem intenção de te ferir de maneira alguma. É por isso que o pessoal gosta pra caramba dele, né, cara? Não é igual um fudido igual eu que tem raiva de todo mundo. Tá me entendendo? Porra, ele é um... Cara, sem sacanagem nenhuma, eu acho que o sucesso dele vai ser, em grande parte, por ele ser uma pessoa de bom coração, né, cara? Ele vai ser um cara... Que todo mundo parece aquele seu tiozão que é de boa e chega e te abraça e tipo, nada vai acontecer, tá me entendendo? Se o cara estiver por perto. É gostoso de ouvir. A sensação que... Se sacaneia tipo, ele fala um ele negócio... Ele ri também, te sacaneia, mas sem ferir, tá ligado? É um negócio que... te traz uma certa paz de espírito. Não é igual meu podcast que você ouve e você sai mal. Entendeu? É tipo eu, quando eu tô no trem ouvindo seu podcast, 7 horas da manhã, aí eu começo você falando sobre a tristeza do homem moderno, eu falo, porra, não tem não tem saída, cara, nós estamos punidos. E sabe qual que é o bacana? Que eu coloco assim, ó, a tristeza do homem moderno. O cara fala assim, puta, né, vamos mover um negócio aqui cheio de conteúdo. Aí é um cara que não fala nada com nada, ele arrota, a banana volta. É o cara pô, ruminando banana com aveia. O cara começa a tentar falar uma coisa, não dá conta. E pior que aí é, tem uns desgraça que ouve e chega e comenta lá, podcast ruim, chato, cópia do Petri. Você acha que eu não sei, velho? Cara, olha só, o fato de você copiar o Petri, tipo assim, se o original vier fudido, imagina a cópia, cara. Então se o cara sabe... Você acha que eu não sei que é ruim, pô? É lógico, cara. Cara... Eu não sei quanto tempo mais a gente vai fazer aqui, porque eu acho que 5 horas eu vou ter que... Você já quer sair? Não, tranquilo. Não, mas eu tinha umas perguntas aqui, cara. Que é o seguinte, eu vou perguntar aqui, foda-se, se não chamar aqui eu vou embora. É o seguinte, eu ouvia muito o Thiago falando, várias vezes, sobre querer parar de gravar. Uhum. O cara fala, puta, cara, dava aquela bufada, né, de fumante, dava aquela... Cara, eu tô com vontade de tirar esse podcast do ar. Ele falava isso. Dá até saudade, mano. É, então, não aguento mais, bicho, não aguento mais. Ele começava, entrava no modo Rica Games de depressão. O Thiago, cara, você sente a violência, por isso que eu gostava de também. Sente a violência na voz do cara. Não, eu... Aliás, tira o pé, porra, o idiota aqui botou o pé na minha camisa aqui. Que ah, tá não tem essa camisa, pô, é minha mano, cama. Como que você está gravando aí, mano? Não, a gente tá gravando, mas o cara tá com o pé na minha camisa aqui, cara. Porra, não, puta pé descalço. Eu tenho que fazer a pergunta aqui, cara. Então, a pergunta é a seguinte que eu ia fazer. Se você também tem esse pensamento de querer parar de gravar? Cara... Engraçado, eu gosto muito, muito de gravar e eu não tenho esse... A única vez que eu tenho vontade de não fazer nada é quando eu não quero existir, entendeu? Mas fora esses momentos, cara, eu gosto muito de gravar, cara, porque querendo ou não, é uma sensação estranha, porque você meio que forma... Você começa a atrair pessoas que sentem mais ou menos o que você sente, entendeu? Então, é como se você tivesse fazendo sua própria tribo ali, né? Isso, porque eu nunca tive isso até então, eu tava sozinho, entendeu? E daí você começa a atrair certo tipo de pessoas, cara, e você vai passar por isso também. Quando seu canal começar a ficar mais conhecido, não dizendo que o meu canal é conhecido, mas quando você ficar um pouquinho mais, vai começar a atrair muito maluco. Mulher não, né? Não, mulher, cara, você pode esquecer. Você não vai nem mais sentir o cheiro. Logicamente. Mas, não, mano, e outra coisa, eu não posso, cara, eu não posso ficar falando minha identidade, eu não posso ficar mostrando meu podcast pra todo mundo, não, cara. Porque senão o nego vai começar a achar que eu sou maluco, bicho. A merda que a gente fala. A pior coisa que aconteceu foi meu pai ter descoberto esse podcast. Não, que nem eu falei com a minha mãe que ia vir aqui gravar, né? Falei, vou lá na casa da minha tia gravar lá um negócio. Aí ela, mas você vai fazer o quê? Você vai gravar o quê? Eu vou gravar, cara, com outro cara, e a gente tem que fazer pelo Skype. Mas eu falei, cara, a última coisa que eu quero é minha mãe ouvindo as maluquices que a gente fala. Isso. É porque a gente sai falando, cara, a gente vai se abrindo, que a gente pensa na hora, né, cara? Isso. Aí a gente tenta manter um roteiro, mas é impossível, não tem como você falar só o que você tá programando pra falar. Inclusive, eu nunca falo o que eu tô programando pra falar, eu falo 2 minutos e aí começa a fazer que nem você, que começa a botar banana. E... Mas você vai ver, cara, vai chegar uns caras muito malucos ainda. Mas você conhece uns caras que é gente boa também, entendeu? Então é meio que você se sente rodeado ali de pessoas iguais a você. Então é por isso que eu não tenho essa vontade de parar, entendeu? É, porque aconteceu comigo, tipo, eu acho que no terceiro, no quarto, sei lá, eu falei, cara, tira essa merda do ar. Eu botei um negócio lá. Eu falei, cara, tira isso aí do ar, bicho. Eu não tô. Porque mas você gosta de se ouvir ou não? Você só posta lá e não se ouve nenhuma vez. Cara, eu me ouço sim, mas pelo seguinte motivo. Toda vez que eu gravo, eu sempre penso em terminar pedindo desculpa. Aham. Ah, inclusive, um dos últimos aí você fez isso, né? Me desculpa, cara, por isso. Então eu gravo pra tentar achar alguma coisa boa ali, entendeu? Algum momento. Então aí eu fico ouvindo pra falar assim, não é tão ruim. Aham. Entendeu? Quase disso. Eu ouço porque, assim, geralmente eu boto uma música no fundo. Inclusive, eu não sei se esse agora eu vou botar música. Aliás, se você quiser, cara, depois você manda alguma coisa pra gente botar de fundo aí. Ai, cara, a última vez que alguém que pediu isso, que foi o Hernani, eu tinha escolhido Johnny Cash e Led Zeppelin. Que foi os dois, não te aconselho a fazer isso, porque esses dois, cara, puta mala. Inclusive o Johnny Cash até morreu. Mas você põe qualquer trecho do cara num podcast, o YouTube na hora já te corta. Entendeu? Como assim? É, o direito, eles tipo, não libera pra nada, entendeu? Ah, é? Não, e cara, aconteceu com a gente. Puta, olha, ouve a merda que aconteceu com a gente. No último podcast nosso, não sei se você sabe aquele irmão do Felipe Neto. Uhum, sei. Então, aquele... Eu ouvi. Sou o youtuber. Eu ouvi o Sonho de Criança lá. Então, a gente, cara, eu recebi um e-mail do YouTube falando de negócio de direitos autorais, que a gente tava usando a música dele, falando que a gente não ia acontecer nada, não ia ter processo porra nenhuma, mas que a gente ia ser obrigado a deixar declarando lá embaixo. Inclusive, o pessoal que for ver lá no último vídeo que a gente fez, no último podcast, vai estar lá embaixo, lá, acredite nos seus sonhos, copyright, o caralho. Porque você não... A gente começou com a música dele, eu acho que o YouTube ele já... É automático esse sistema de detecção dele. Então, não só a gente foi... Teve que botar um negócio de copyright, como a gente teve que botar do pior cantor possível. Que a gente já usou... Eu já botei música do Black Sabbath, do Faith No More, do Iron Maiden, por atrás. E o único cara que veio mandar notificação de copyright foi a porra do irmão do Felipe Neto. Se você quiser, põe aí o cara do Pantera aí pra tocar. Qualquer música do Pantera. É, põe a mais conhecida deles aí, né? O Calbação. Eu vou botar aí. Então, beleza. Então, eu esqueci completamente tudo que... Ah, é. Não, então, já que vocês, na teoria, estão fazendo uma entrevista, abraço comigo, eu gostaria de inverter a situação, cara, e te perguntar algo que eu sempre tive curiosidade. Porque, pelo que eu percebi, você, de certa forma, é um ouvinte meu, né? E o que te leva, cara, a ouvir algo desse jeito? Cara... O que você sente, entendeu? Quando você tá ouvindo. Então, eu sinto, cara, quando eu ouço você, é aquela sensação de desesperança, né? De voltar um pouquinho pro nosso estado natural, que é não ter esperança em nada e só viver conforme o nosso instinto manda, né? E por você ter alguns pensamentos parecidos com o meu, né, cara? Eu acho que é o que... Todo mundo que tá ali naquele grupo ali do Saco Cheio, que a gente participa, a maioria tem um... Lógico, tem os caras ali que são meio deslocados, mas quando o pessoal vê que é um cara deslocado, que não tem nada a ver com o podcast, eu já começo a tratar com total ignorância e, né, rechaçando o cara pro cara sair de lá. E por que que você acha que o pessoal de lá, eles odeiam tanto assim, eu e meu irmão, cara? Cara, eu não sei. Eu não tenho ideia, cara. Eu acho que é porque... O cara que é fudido assim, que ouve o ouvinte médio do Petri, é um cara que tem raiva, né, cara, de tudo. Mas é que tá, cara, porque eu fico percebendo, eu percebo que existem outros podcasts que estão surgindo, sim, simultaneamente, e tem uma aceitação muito boa, cara, do pessoal. Por exemplo, o seu próprio podcast, cara, você tem aceitação muito boa, você não vê críticas. Esses dias meu irmão postou, depois de um mês, um podcast dele. E nego veio. Um cara até bloqueou ele, virando e falando agora, todo dia, um podcast novo desses meninos, sei o quê. Tipo assim, porque é tão gratuito assim, cara? O ódio, né, cara? A gente tá fazendo a mesma coisa que as outras pessoas, cara. Cara, eu acho que vocês ficaram marcados. Tipo assim, como vocês foram o primeiro, vocês tiraram muito pra Cristo vocês, cara. Tipo assim, esse cara aqui é... Sei lá, o Hernando não tem como você odiar o Hernando, porque ele é quem a gente tá falando agora. Se odiar o Hernando é a mesma coisa que você tentar odiar sua mãe, tentar bater. Não tem como você agredir algo tão puro. Você fica puto com ele 5 minutos, depois você volta, ah, cara, eu gosto desse cara pra caramba aqui. Não tem como. E assim, eu tô tentando lembrar algum outro podcast que tem uma aceitação muito merda lá, mas eu não tô conseguindo lembrar, cara. Não tem ninguém lá, não tem nenhum outro podcast que os caras odeiam, cara. Os do meu, eles odeiam, cara. O cara nem ouve, já vem falando, você é um merda, você quer copiar os caras aí? É que é. Cara, eu não... sei, deve ser alguma cena. Você fez alguma coisa de ruim quando... quando você era mais novo, sei lá. Eu não sei, cara. Mas eu acho que... Ah, foda-se também. Conclusão. Conclusão foda. Cara, mas eu acho que é isso aí. Você, qual que seria? A gente tá meio que terminando aqui agora, porque eu tô com vontade de mijar imensa. Então, cara, eu vou ter que mijar, cara. Tá, vai mijar o copo. Pergunta, vai. Faz aquele bate-bola jogo rápido. E aí, Brian? E aí, tranquilo ou não? Hã? Tranquilo ou não? Pô, eu tô tranquilo aqui, ó. Tô. É engraçado que você teve presente a entrevista inteira e quando a gente foi conversar, tá parecendo que a gente é a primeira vez que a gente tá conversando. É, praticamente isso. Como se a gente tivesse sendo apresentado agora. É, se bem que quase isso, eu nunca parei de falar com você. Então, é bem isso. Só fiquei escutando aqui. Então, eu quero te dar uma dica aí, não só pra você, se qualquer um estiver ouvindo, sobre economia, porque eu sou um cara que eu sei que eu vou ser rico no futuro. Isso eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. Então, fica esperto com a Bolsa de Valores, porque a Oi, aquela empresa merda, tá falindo. E aí, ela vai entrar em processo de falência, tem que declarar, vai ter que vender ação. E, se eu não me engano, a Anatel, ela proibiu de alguma empresa que tá no Brasil de comprar a Oi. Então, as únicas empresas que podem comprar a Oi são empresas multinacionais e estrangeiras, tipo, de telefonia, AT&T... T-Mobile, Verizon, não sei o que lá. Ou seja, as ações da Oi vão valorizar pra caramba. Método fácil de ganhar dinheiro. É isso que eu quero falar. Entendi, cara. Eu acho que isso foi muito genial, pra te falar a verdade. É isso aí, cara. Mas você tem dúvida que você... Você não tem dúvida que vai ficar rico, mas por que, cara? Você acha que você, dentre esses 7 bilhões de pessoas, vai ser aquele 1% que vai ser rico? Ué, porque eu tenho a convicção e a inteligência suficiente de enriquecer, de enriquecer de um modo fácil. Entendi. Cheguei na melhor hora, peraí. Cheguei na melhor hora, cara. O seu primo tava afirmando aqui pra mim de que ele iria ficar rico facilmente e que ele não tinha dúvida. Depois ele expôs aí todo um esquema que, sobre a Oi, que ela está em falência e que pra comprar ações da Oi. Eu achei, cara, isso completamente genial. Não, olha só, o cara tá com o quê? Com 16 anos você tá? Porra, cara, que esse não conhece bem. Caraca, mas é que... E ele tá, o cara tá com 15 anos, bicho. E o cara já tá com a cabeça dessa, como é que tu quer que o cara não seja rico? Eu sou. Inclusive eu tô gravando com ele aqui porque eu quero tirar, né? Tirar. Sabe o que me lembrou? Me lembrou quando eu tinha 15 anos, cara. Também. Eu também tinha essa esperança. Eu falei isso com ele ontem. E as coisas comigo iam ser diferentes. Quando você atinge ali os 20, 21, você percebe que a vida vai cagar na sua boca. Cara, do mesmo jeito. Eu quando comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. Foi aí que eu comecei a falar, não, não tem jeito. Acabou. É muito bom ver que ainda existem pessoas inocentes no... É bom, assim, que ele consiga manter, né, cara, isso aí. Sabe o que eu tô pensando agora, cara? Duas coisas. Primeiro que tem visita aqui, eu tava sem camisa lá pra fora. Eu não sabia que tinha visita. E outra coisa, eu tava mijando, tava pensando, cara. Eu fiquei com puta medo agora, cara. Da gente... Da luz acabar, é perder tudo, ou então da gente parar de gravar sem salvar o negócio. É. Eu tô achando que vai acontecer isso sem querer, cara. Vai não. Veio uma visão da Raven aqui agora em mim que eu acho que é isso que vai mais ou menos acontecer. Cara, você tem algum conselho pra dar pra gente aqui que tá começando agora aqui com o nosso... Começando não, mas... Tá no começo ainda, assim, do nosso podcast. Cara, assim, o meu conselho é que vocês observem muito bem a maneira como que eu agi desde o início. E façam tudo ao contrário. Que aí vocês vão ter muito sucesso. Não, mas, pô, tem uma coisa muito boa que você fez, cara, que você não errou, que eu percebi que foi o seguinte... O pessoal falando mal do negócio que você gravava, E aí você... E você não dando a mínima, você só, tipo, respondendo... Sabe por quê, cara? Porque é, quando eu vejo algo, esse ódio gratuito, sabe? A maioria das pessoas, elas realmente elas ficam tristes, né? E elas apagam, ficam envergonhadas, entendeu? Eu, quando eu vejo esse ódio gratuito em cima de mim, eu sinto muita raiva, cara. Não, mas, esse negócio é como se fosse um combustível, né, bicho? Isso, essa... Esse ódio. Minha vontade, cara, de ofender a pessoa até ela, sabe, fazer ela chorar, fazer com que ela pare de existir. Tá me entendendo? É igual se você me ver na rua, cara, e por exemplo, se você me ver na rua e me trata normal, você vai olhar pra mim e vai falar que cara inofensivo. Sim. Que cara bobo. Se você me ver na rua e me tratar de alguma maneira violenta, cara, você vai testemunhar algo muito insano. Mas quando você anda na rua tranquilo ou você anda com cara fechada? Porque, cara, eu moro no Rio de Janeiro, cara. Se eu não andar com a cara fechada e com a sobrancelha meio levantada assim de lado, sabe? Tipo, tipo aquela cara do Fio Anselmo que ele fazia assim, com a sobrancelha meio de lado. Você costuma andar assim ou não? Você vai tranquilão? Cara, eu vou... Uma vez eu tinha um amigo meu que eu não via há muito tempo, que ele morava no sul, e ele voltou pra minha cidade e a gente saiu junto. E eu perguntei pra ele, eu falei, cara, tem muito tempo que você não me vê. E a gente tinha acabado de conversar com outras pessoas e depois dessa conversa saímos só eu e ele, né? Eu falei assim, durante essa conversa, que também sou muito interessado em saber como é que as outras pessoas me enxergam, né? Pra poder mudar, né, um pouco desse comportamento autista, meu. E eu perguntei pra ele, como você me enxergou ali, cara, durante toda essa conversa? Aí ele olhou no fundo dos meus olhos, cara, e me disse, seriamente, ele falou assim, você pareceu um cara mentalmente insano. Então, eu ando por aí desse jeito, cara, com essa cara estranha. Cara, além disso, alguma vez você já se viu num vídeo que você não sabia que estavam gravando e você falou, cara, que eu sou assim? Já aconteceu isso contigo? Não, cara. Aconteceu. Cara, eu sou. É porque é o seguinte, o Iago ele sempre teve canais pra ele, teve um canal que até tinha muito futuro e ele desistiu de fazer, porque o Iago ele é assim. Chamava Icas TV, entrei assim, e tinha uns 10 mil inscritos já. Era de quê? E era de fazer uns vídeos de cartinha de WoW, World of Warcraft, enfim. Nem eu sei direito, cara, porque é um descaso tão grande que eu tenho. E, enfim, a gente fez um vídeo, e nessa época eu tinha vergonha de olhar pra câmera e conversar. Então, quando ele tava gravando comigo, eu tava no meu quarto e abri o armário e fingi que tava mexendo em alguma coisa, porque eu não sabia como me comportar, entendeu? Então, cara, isso que você tá vendo aqui, eu conversando com você, como um ser humano quase comum, é uma evolução, cara. É verdade. É algo, assim, há 2 anos atrás seria impensável eu fazer isso, porque eu provavelmente, se tivesse uma situação dessa, eu ia chorar. Então, cara, eu realmente... Foi um cara que passou por problemas, realmente, tá me entendendo? Uhum. E é isso, cara. Então, por isso que as pessoas, elas me veem na rua, elas têm dó de mim. Eu acho que é isso. Não, cara, eu falei contigo agora aqui, é que é o seguinte, ontem, na sexta, na verdade, teve um aniversário de uma colega, e aí a gente foi num restaurante lá perto do trabalho, e o pessoal, alguém filmou, a hora do... Porque foi aniversário, e teve parabéns. Alguém filmou. Bem na hora do parabéns. E eu não vi que estavam filmando. Depois eu vi o vídeo. Cara, eu parecia um completo... Cara, sabe esses moleques que são autistas de verdade? Não é brincando, não. É autista mesmo. Sim. Eu parecia um maluco, cara. Olhando pro lado assim, com a boca aberta e meio com o olhar meio perdido, cara. Parecia não que... sabe o que fazer, né, cara? Não sabe como reagir. Não tem um manual, entendeu? Hã? Não tem um manual na vida explicando. E parece que na maioria das pessoas já vem instalado esse manual. No nosso não veio. Então você ativa um modo pânico e as pessoas conseguem perceber que você está em pânico. Todo mundo. Até hoje eu não sei como que eu trabalho, cara, na área de vendas, porque na área de vendas você tem que conversar com o cliente, você tem que passar confiança para ele. Sim, sim. Para você conseguir vender. Se o cliente em algum momento ele sentir que você está fraquejando no que você está falando. Vira as costas e embora. Isso. E por incrível que pareça, eu vendo bem. Uma vez o meu irmão foi lá e ele disse que eu parecia um psicopata vendendo, que eu tava olhando pra menina fixamente nos olhos dela e falando com raiva Sim. pra ela sobre um cabo de DVD. Que é aquele cabo que chama cabo RCA, né? Tem as três pontas, vermelho, branco e amarelo. Então, tava parecendo que eu agredi a menina e tava vendendo um cabo de DVD. É por isso que você vende, cara. Porque o pessoal fica com medo e compra. Caraca, se eu não comprar, esse cara vai me esfaquear aqui. Cara, o telefone tocou aqui e basicamente eu vou ter que ir embora, cara. Dê seu último recado aí pra quem estiver ouvindo. Ai, galera, é isso aí. E como sempre, eu não sei finalizar nada. E também não. Eu não sei o que dizer. A vida é triste, cara, e nada vai melhorar. Exato. E a gente tá num barco sem rumo. E se você nasceu realmente, cara, sentindo esse desgosto e você sente que como se tivesse algo sufocando, não tem saída. E é isso aí, cara. É igual ter um filme que chama Donnie Darko. Todas as criaturas desse mundo nascem e morrem sozinhas. É isso aí. Então tá bom. Com esse recado muito esperançoso, de pura alegria, nós vamos terminando aqui. Cara, valeu. Valeu mesmo, foi muito bom. Cara, termina aqui que eu vou ter que ir embora. Valeu, Brian. Não, valeu, cara. Só uma coisa, um abraço aí pra você e muita sorte aí na vida, tá? Tamo junto. Valeu, cara. Quando você for rico, você me chama pro rolê. Não, beleza. Valeu. Dá o setão. Falou. Falou.